Vai tá lá no momento que mais precisar, não vai falhar. Se precisar chamar, vai tá lá. Pelo olhar, você saberá em que confiar. Vai tá lá no momento que mais precisar, não vai falhar. Se precisar chamar, vai tá lá. Pelo olhar, você vai ver quem vai chegar e lutar, mesmo sem saber se vai ganhar. Vai tá lá, pronto pra querer correr com você, mesmo sem saber quanto que vai percorrer. Vai sonhar o mesmo dia, com a mesma cena, mesma alegria, com a mesma trilha e com o mesmo tema. Mesma experiência vivida, mesma conquista, perspectiva, mesma filosofia de vida. Vai viajar pelas ondas do som, vai ver o mar no olhar de uma inspiração. Vai ver olho por olho na imensidão, entender como aquele povo todo sente a vibração. Acreditar que até o momento mais confuso foi pra somar, pra valorizar no futuro, nem esquentar. Se um dia a palavra faltar, deixa pra lá, deixa o olhar falar. Pelo olhar, você saberá em que confiar. Vai tá lá no momento que mais precisar, não vai falhar. Se precisar chamar, vai tá lá. Pelo olhar, você saberá em que confiar. Vai tá lá no momento que mais precisar, não vai falhar. Se precisar chamar, vai tá lá. Cada lugar, cada momento me faz lembrar de cada olhar, de cada sentimento, de cada passo, de cada aplauso, cada vitória, de cada prova, de toda história, da trajetória. Só de pensar quanto foi longa a caminhada, é, imaginar quanta água passou pela estrada, quanto verme que se mete no que desconhece, pondo em xeque o sonho dos moleque bom de fazer rap. Mas e daí? Quem importava tava ali, fazendo sorrir, falando o que eu precisava ouvir. E era assim, a família se fortalecia, quanto mais crescia, sintonia, o som evoluía. De lá pra cá, quanto chegaram pra somar, foi pelo olhar, eu vi que podia confiar. E assim será, sempre que não souber explicar, deixa pra lá, deixa o olhar falar. Pelo olhar, você saberá em que confiar. Vai tá lá no momento que mais precisar, não vai falhar. Se precisar chamar, vai tá lá. Pelo olhar, você saberá em que confiar. Vai tá lá no momento que mais precisar, não vai falhar. Se precisar chamar, vai tá lá. Já faz mal cara, né? No fundão de Santo André, vai vendo como é que é. Nego não botava fé, mas tô aqui pra assistir até o fim, é. Tá bom pra mim, segue assim, fúria de pé. Deixando olhar falar pra quem se identificar, pondo a estrela pra brilhar. Deixa os moleques sonhar, pagar pra ver, pra aprender. Deixa ele errar, deixa sofrer pra vencer e valorizar. E não vai esquecer de quando passou perre, de quem tava com você sem saber o que dizer, mesmo no meio do silêncio fazer entender. Desde o primeiro momento te fortalecer, e se o olho brilhar quando se emocionar, saberá recitar poesia num olhar. E quando precisar jogar palavras ao ar, deixa pra lá, deixa olhar falar. Pelo olhar, você saberá em que confiar. Vai tá lá no momento que mais precisar, não vai falhar. Se precisar chamar, vai tá lá. Pelo olhar, você saberá em que confiar.